looks, confundindo os sábios. Fábricas de looks, confundindo os sábios. Hey ho, pode comprar. Momento de tensão, Pelé perseguição. Só campei na porta, menor não se importa. Sangue fervente, ninguém fica na frente. 23 é a fuga, a grana tá em pulga. Que ninguém segura, os loucos tá de fura. Se liga no lance, pros boroca sem chance. É grande o ataque, o Rosano é o destaque. Major general, ou salve geral. São Paulo incendeia, governo preso na teia. Banco central, pego sem o disparo. Descreve o jornal, mente escapulosa. Sem muita prosa, cada um no seu campo. Os loucos dormem no campo. Como pássaros brotamos, pro mundo voamos. Quantos somos, não sei. Somos um, dois, três, 10 milhões talvez. Cada ano multiplica, a oposição suplica. A fábrica tem honra, sem correr na sombra. Nesse céu azul imenso, o universo é extenso. Hey, hey, pronto ao contrário. Fábrica de loucos, confundindo os sábios. Fábrica de loucos, confundindo os sábios. Milhão, tráfico na contenção. Cresce os olhos invejosos, nosso time é cabuloso. Entre joias, porcelanas, fique choques bacanas. Não julgam marginais, temos nossos ideais. A rua nos guia, a balada, a nostalgia. A verdade influencia, sua vida se amplia. Superando a valentia, o cálice, a rebeldia. É forma prática vazia, desenvolve ideologia. Vê se me entende, vê se me entende. Daqui pra frente, os loucos conscientes. Ter um mundo diferente, blindar a sua mente. A bala tá no pet, filosofia com a gente. Conter a ansiedade, valorizar a amizade. Da vida derruba o gigante, Neymar atacante. Peregrino viajante, o cajado importante. Cê sabe prudente, o papo é quente. Cultivar as virtudes, louco tem atitude. Cultivar as virtudes, louco tem atitude. Hey, hey, pronto ao contrário. Fábrica de loucos, confundindo os sábios. Fábrica de loucos, confundindo os sábios. Hey, hey, pronto ao contrário. Confundindo os sábios.